Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Dale, DJ Anderson! Do Shawa, simplesmente o guerreiro da galera. Joga o bracinho pra cima, e só quem tá solteiro, e só quem tá solteiro, e só quem tá solteiro, joga no bracinho, joga o bracinho, joga o bracinho, joga o bracinho, bora cara, bora cara, bora cara, só quem tá solteiro, só quem é sincero, jogando o bracinho pra cima, batendo na palminha, batendo na palminha, batendo na palminha. Gordinho, batidão, do gordinho, batidão. Tá no batidão, tá no batidão. Bora detonando, bora detonando. Quero saber se tem alguém que torce pro Paysandu hoje do Jackson. Qual é a maior torcida do Acará? Cadê a torcida do Paysandu aí? E a torcida do Clube do Remo? Vai no batidão do gordinho, batidão, vai. Joga no cima, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Quem tá solteiro? Qual é a parada? Teme. Só quem acredita em Deus. Quem acredita em Deus, jogando bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, sincero aí, joga esse bracinho pra cima aí. Quem é que nunca traiu na vida aí, joga o bracinho pra cima. Jogando a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Assim, assim, assim, vai. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas... Bora, Gaspar, bora, bora, índio. E se o croco... Índio taxista, qual é a parada? Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu carro. O bagulho tá doido! O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, DJ Anderson. E caldinho pressão, Camalho B. Para Jorginho Barão! Crocodilo em ação. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam, é no escurinho. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai no batidão, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. Parceiro Coelho, por aí, sua manhã! Mateuzinho, a sua flor, Hudson! Família Gaspar e Marcarinha tá na área, índio taxista! Semana, senhor! Isso não é uma disputa, eu não quero. Chaua. Se não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. Um mês deve ser feliz e achando que ganhou. Loja Brasil Surf, teste DJ Anderson considerado. Sem mim você é a única opção. E agora será que aguenta mais sozinho? Você sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. Você prêmio que não vale nada, estou te entregando. Esse malo lá fora e ele ainda saiu chorando. Oi, parceiro Bruninho. Grande Concórdia do Pará, aqui no do Chava hoje. De um traído. Fala, meu parceiro Bruninho, curtindo o Jackson. Valeu, oh, yeah. Evaldo, tô lá com o vestido de Dieguinho aqui a bordo do comando. Aqui do índio, Evaldo. Rock doido, meu irmão. Família sem bancada de Barcarena por ali. Meu amigo Matheus Moraes, ele e toda a galera, o Fabrício da mídia. Olá, Fabricinho. Parceiro Jairo Wilson. Tá só de boa aqui no Acará, curtindo o Guerreiro. Arrepia, DJ Anderson. Como é que ela vem, Matheus? Vem. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é. Meu parceiro Partilho, Felipe. E não meu amigo Orlando Caqueado tá na área. Do Caqueado das Mortes, arrebentando o Body Grêmio ali. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Você não disse cebola, por aí, Salamária. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai mesmo. Agora é na flechada. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro. Quem tá apaixonado aí, ó? Mas não. Nós vamos ficar por aqui. Oh. Hey, oh, oh. Alô, DJ Anderson. Chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. A nossa já chegou ao fim. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Bora pra cima, vai. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Joga o bracinho, bracinho, bracinho, joga o bracinho, joga o bracinho, joga o bracinho, joga, joga, joga, joga, joga. Vamos, baby! Só quem é rock doido aí, joga o bracinho pra cima. Quem é rock doido? Jogando o bracinho pra cima. E joga, e joga, e joga, e joga. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. E vai, e vai, e vai, vai. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, e deixa no escurinho, e deixa no escurinho, e bora detonando a cara pra cima. Caralho, acende a luz. Fala, meu parceiro, o queixo, bora detonando, bora detonando, bora, bora. No batidão do gordinho no Acará. Bora, bora, bora, vai. Dança, dança, dança. Escuta o nosso som pra comemorar. E a Jonsa Texas. Um, dois, três e quatro. Amigo Spike, o Joel e Mirim, um abraço pra você. E Bissar Way detonando muito dinheiro, bora igreja. Te trago no meu quarto e faço teu corpo gritar. E a Gaspar, hein? No prazer te dou um trato como nunca vou. Rock doido, meu irmão! No sexo dou no show, faço você ver. Mais tarde a onda vai ser na praia do Caripi, te segura. De lambuze me arranha, quando beijo e passa a mão, viro de ponta cabeça numa nova posição. Vem, chega sem medo, teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha com banho de chandão, devoro tudo igual bombom. Cara de Concórdia, um abraço carinhoso, Flávio! Ele na pele, nós tenta botar, conta com a camisinha. Só que acho que é a pele, no dele na pele, no dele na pele. Bora, Fabricinho! Bota a camisinha, só que acho que é a Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. E aí, meu parceiro Coelho, pra cima, Coelho! Tá no CD, tá no Acará, Gaspar, meu irmão! Show! Deixando batidão, batidão, batidão! Escuta aí, Roque! E o gordinho Acará! Mulher! Equipe Xoxé, Netuné! Alô? Alô? Vou te botar de quatro, vou te botar de lado. Vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Ai, tu senta na porta, ai, tu senta na porta, ai, tu senta na porta, eu vou te fazer mulher. Bora, meu parceiro Hudson dos Periquitinho. Desgraçado. Dali, guerreiro. O que tá tocando pra quem tão cheio de tesão. Mas que negocinho bom, que negocinho bom. Já estão na fita, as molecas já estão na fita. Só as mulheres solteiras do Acará, joga o bracinho pra cima aí. Já estão na fita. E a macharana que dá maior valor no periquitinho aí, joga o bracinho pra cima. Na fita, as molecas já estão. Bola, começou! As molecas já estão na fita. Ele mamou lolo, pergunta aí, pergunta aí, pergunta aí. Vem, meu parceiro Jackson Metralha! É proibido ficar parado, porque o setor já está dominado com o mega. Agora minha família dos perversos, né? Todo mundo do gelo aí na frente. Moleca já. Jaquino do Chão, obrigado aí. É proibido ficar parado, porque o setor já está dominado com o mega funk som. Eu vou pra cima. Alô, DJ Anderson. Olá. Bora botar pra cima, filho. Só de fogo! Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando? Tá. Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Arrepia, DJ Anderson! Me mamando, me mamando, me mamando, então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando. Bora no batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Time! Tá gravando? Tá gravando ao vivo no Acará. É. Um, dois, um, dois, um, dois, um. parceiro Jair, o rei da farinha, tá na área. Abraço carinhoso pra você, Jair, viu? Essa galera maravilhosa do Acará, que sempre recebe muito bem a família Tuxaua. Pra que brigar, não vai adiantar, é sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de me dar um beijo, cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. Agora é na flechada. Quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui esperando você me amar. É só comigo que encontra paz. Ficar contigo me faz bem demais. Obrigado, meu parceiro Fabrício Mídia. Matheus Moraes. A galera da MF Produções. A galera que faz a mídia do Tuxaua, do DJ Anderson, do DJ Mauri. Obrigado. DJ Anderson considerado. Já já tem aquela sofrência bacana. Quer brigar, não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Vem passando o Patinho, o Felipe e o Alan. Alan do Caqueado Motos, toda a galera. De me dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo. E aí, meu parceiro, o Índio Taxista. Quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Tuxaua, simplesmente o guerreiro da galera. Dali Guerreiro! Tuxaua, Tuxaua. Como é que é? Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais. Vale, parceiro, Jonathan, no meio mega. Nós, nosso amigo Neto, Potiguar, Dona Gomesinho, arrebentando. É meu desejo. Um abraço, carinhoso do ano, hein? Neto, quero te dizer. É nóis. Vou, vou casar com você quando você entrou na minha vida. Quem tá solteiro aí, quem tá apaixonado? Vida, só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim, como tu não há ninguém. És tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. O cara que tá apaixonado. Juro, vai pedindo, vai assumindo aí no Tuxaua, vai. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai. Parceiro Lucas, também lá na capital. Alugas! Abraço pra você do Anderson, obrigado pelo carinho, viu, menino? Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Show! Caraguídeo! E a galera de bar querendo hoje no Acará, meu irmão! Me diz onde está você, que não está aqui. Seu cheiro ficou em mim, não consigo mais dormir, sem pensar em ti. Parceiro Thiaguinho, Wi-Fi, um abraço, Thiaguinho! É, com a... Udisso, Coelho, Mateuzinho, Flor! Sempre vou te amar, por que não volta? A gente tem tudo pra dar certo a cada hora. Eu sinto você mais perto. Tuxaua. A nossa história começou. DJ Anderson considerado. Detonando é um show. Quero tudo de novo. Prometo te fazer feliz. Bora sem manquear no apoio na união aí, meu irmão. Me diz onde está você, que não está aqui. Faz um dia 30, tudo confirmado, do Tuxaua. Lá no baixo, a caralho, hein, Mauri? Sou louco por... Rock doido, meu irmão. Com a equipe Gaspar. É o Índio de volta. Vou te amar, por que não volta? A gente tem tudo. isso. Bora botar pra cima, filho. Do Shawa. Simplesmente o guerreiro da galera. Dale, DJ Anderson! E chega o grande momento que o cara puxa a madame pro salão e vai dançar bem agarradinho, bem agarradinho, encostando o mijador com o mijador, meu irmão! Alô, DJ Anderson! Os brothers, sucesso em todo o Brasil! Meu amor, não vá sem mim, eu te amo. Eu sei, foi só um lance, mas me entreguei demais. Ao vivo, vai. Entreguei. Eu me entreguei demais a esse amor. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-la. É nosso Nil Velho, por aqui do Lajinho do Tuxaua. Eu não vou ver. Já fazendo derrame de gelada, meu irmão. Você é muito forte. Eu me entreguei de. Ok, show! Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Tô vendo mulher dançando com mulher aí, viu? Cadê a macharada do Acará, meu irmão? Tudo mais não vai. Escurada na mesa, confesso que... Dali Guerreiro! Dali DJ Anderson! E aí, meu parceiro, Jorginho Barão, pra cima, Jorginho! Já vi o meu desespero e aumentou... Tuxaua, o guerreiro da galera! Sou viciado e bebo dobrado. Chama o periquitinho pro salão, chama, vai. A terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse... Essa é a hora do cara arrumar alguma coisa. Seria engano. E aí, a cara, como é que é? Garçom, troca o DVD, que essa moda faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada 12 cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada 12. Um abraço aqui, meu parceiro Luan. Se tormenta. A de Coraci do Paraguri. A galera da capital gostando do Tuxaua a hoje. Vai, Luan! Abraço carinhoso, seu amigo Anso, viu, maninho? Manda. Esse CD é mais um que vai arrebentar na banca do Burico, meu irmão. Arrepia, DJ Anderson. Olha como fica bonito a galera dançando agarradinho, vai. Como é que é? Bonito. Tuxaua! Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Bora com ele, brother! Que lixo, cê tá de brincadeira. Olha o parceiro Dodô por aí, fala Dodô! É aqui o seu futebol do... O guerreiro da galera. E não precisa se vestir. Pra cima, guerreiro. O que eu tinha que ver aqui. Que decepção. 1-0 pra minha intuição. Como é que é assim? Não sei se tô na cara dela ou bato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Meu parceiro Tino Velho. Ele, o cacique da vigia, toda a comitiva aqui na retaguarda. Um abraço pra vocês aí do Tuxaua, hein? Jorginho Barão, meu irmão. Tenta ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Manda 007. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Vale parceiro Zé Carlos, o rei da farinha do Acará. É melhor aproveitar antes. Ô Zé Carlos, um abraço pra você, maninho. Tem muito que fazer em poucas horas de o dia acabar. Tuxaua! Você não sabe quando está certo. Você tem que entender. Olha meu parceiro Hudson pra ir da Gaspar, seu na mãe. Hoje ninguém segura o Mateuzinho e o Coelho. O Sera Flor, meu irmão, pode crer. A minha vizinha lá de Coraci vai chegar. Devagar, você está indo bem. O que você... Aonde o Mateuzinho foi, hein? Desgraçado. Aonde você amei. Você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender porque não mudei de nem de telefone. Só escolhi ser feliz. DJ Anderson. O mesmo endereço, o mesmo apartamento em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa e quem nunca... Um abraço, parceiro Railson! Tá. Da Playcell, junto também com Vida Louca! Meus... O Miri tá na área, gostando do Chau, Jackson! Tá. Pode crer! Já pirei! Me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente... Alô, equipe Lecheba! Vai ser nossa cidade. Por aqui detonando muito gelo, obrigado pelo carinho, viu? Esse nosso apartamento, sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz na gente. Manda açaí e pimenta. Ai, ai, ai. Espera. Não é o que você tá pensando, se acalma. Assim, bora, Jorginho Barão, bora. Pode ver dessa cama. Não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora. Não chora, eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Como é que é? Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque eu sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. E aí, do chão, ah! Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Lécio Cleocínio, lá do Jupariteua, junto com o DJ Val Kleber, o velho agora do Guerreiro Guarani. Um abraço pra essa galera maravilhosa aí. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. De Cleo, amanhã tem Guerreiro Guarani, viu? Ô, Cleo! Tudo estava igual como era antes. quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. E tu tá de volta, cara. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei. Alô, como é que você está? Tuxaua. Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Sei que está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns, felicidades. É isso aí. E é pra dançar. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me... Vai passando o Juninho por ali também. Em qualquer lugar, pode ser a... Equipe Pânico, um abraço carinhoso pra você, viu, maninho? Olha os sinceros detonando. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse. Do Shawa. Simplesmente o guerreiro da galera. Tchau! Patinho, Felipe, o Alano Caquiano Motos, fala aí, Salamani. Desconsiderando o nego, de pista desconsiderando o nego. O nego é cabeça de gelo. Parceiro Rafael, Léo, Dona Gomestila. Primo do DJ Soldado, tava aqui do ladinho na retaguarda. Já detonando muito gelo, pode crer. Meu parceiro Joel e toda a galera detonando. Dali DJ Anderson! Será que tem mulher solteira aí? Tem! Fala a cara pra cima! Do chão! Ela gosta de viagem, pode cater que ele breja. Toda minha família é cheva aqui do ladinho, Salamânia. Escuta aqui o namoro. Sabe o queixo tá na área. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não curte aliança. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez não vai tá sozinha, porque toda loira tem quero quero saber se tem mulher solteira aqui na Jackson hoje. As mulheres que nunca traíram na vida, joga o bracinho pra cima aí. Quase todo dia é amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras, mas vive. Deixa elas tremer. É a nova. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Alô, DJ Anderson. Solta azul. A bica tá com a palha do chaveiro da quebrada. Vai. Alô, cidade do Acará. Minha, cê tá na minha mira. Gosto quando tu fica. Danada, você quica. Tu tá perdendo a linha. Cê tá sensacional. A louca tá maluca, dedo na boca, empina a bunda, começa a tremer. Vai tremendo, vai, vai, vai, vem com a rima assim, ó. Teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, bunda, bunda, deixa ela tremer. Agora é na flechada. Eu também um ano vi, encontrei lá no baile funk. Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? As novinhas até o chão, vai! Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Coladinho, Samuque, estourando os outros falantes. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se ficar de calçada, a porrada come. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se ficar de calçada, DJ Anderson come. As mina aqui da área no baile se recorde. Mateuzinho, Dona Gaspar, Natorana e Flor. Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem. Coelho. Uma coisa escrita pode coelho. Falar à vontade. Essa mina recalcada não arruma um namorado. Não mexe com o meu, não sou de mandar recado. Fala mal de mim na roda dos amigos. Que coisa, garota, eu nunca fiz nada contigo. Se entrar no meu caminho... E eu quero saber se tem alguém feliz aí, João Bracinho! Tua... Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga o bracinho pra cima aí! Eu quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Tô valendo! Vai começar a putaria! A partir de agora, nesse exato momento, não existe mais brabo na casa. A partir desse exato momento, quem manda aqui são as mulheres do Acará. A festa é de vocês, hein? Rapaziada, as meninas, por favor, DJ Maurinho. Meninas, por favor. Então, com toda a classe, com toda a classe, com todo... Senta, mas não vai machucar o gordinho. Agora, hein? Uma aquecidinha rápida, tá? Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Vai, senta, senta, senta. Ai, que delícia, vai. Senta, senta, senta. Oi. Senta, senta. Senta, senta. O que foi? A pretinha tá que tá. Foi a tá que tá. Foi a tá que tá. Vai, doidinha pra... Doidinha pra... Doidinha pra... Vamos que vamos assim. Vamos que vamos assim. as onzais, Seata, Spike, Joel e o Mirissa de Bono do Chihuahua. E o das meninas, um forte abraço. Todo mundo. O bagulho é desse jeito. Geral. Não pode acreditar que o Senhor é meu pastor. Isso sim aqui é fé, meu irmão. Isso sim que é devoção. Quem acredita em Deus, bate na palma da mão. Agora só pra quem é macho de verdade. Obrigado que eu sou muito louco, todo mundo sabe que eu não sou. Só quem é macho de verdade. Que bom, curte um evento desse sem arrumar treta. Homem de verdade gosta mesmo é de... Agora não veio homem pra cá hoje, não. Não veio homem pra cá hoje, não. Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito das mulheres? E o grito da macharada que gosta de uma pepeca aí, meu irmão! Eita! Pode ser alto, baixinha, magra, gorda, branca ou preta. Homem de verdade gosta mesmo é de... Agora! Eita! Só não vale ter síndrome de eletricista. A gatinha quer o choque e o cara... Agora é o seguinte. Só quem nunca traiu na vida aí, quem é sincero. Quem nunca pulou a cerca, joga esse bracinho pra cima aí. Joga o bracinho pra cima, batendo na palminha. Quem tem amigo viado aí, dá um grito bem forte aí. Sem preconceito. Quem tem amigo viado, dá um grito. Agora, com mais sem preconceito ainda. Quem tem amigo corno, dá um grito. Quem tem amigo corno, dá um grito aí. Assim, ó. Vai, vai. Vou baixar o som e vocês vão cantar bem alto, a caraca, quero ouvir! Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero ver. Joga no meu colo e vem. Se joga no meu colo e vem. Se joga. Alô, minhas garotas gaietas, um beijo do gordinho. Joga no meu colo e vem. Onde você tá, eu quero sentir a sua boca agora. Quero ver você, sei o que fazer, então vem que não demora. Então chega aí, então senta aqui e bota pra quebrar. Revira a cama toda, é o nosso mundo de pernas pro ar. Drop that body, samba. Make it touch the floor. Brazilian wax that body. Make me want some more. Sit on my lap, give her a rack. Said she wants some more. Do it for crack. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Rio, São Paulo. Quem vai acordar amanhã meio-dia, joga o bracinho pra cima. E aí, caralho. Respira, me excita. Alô, família Gaspar, bora sem mancada pra cima. Respira, me excita. Se joga no meu colo, amor. Ai, se joga no meu colo, amor. Ai, se joga no meu colo, amor. E agora? Minha torcida do Paysandu, joga o bracinho pra cima aí. E a torcida do Clube do Remo, joga o bracinho pra cima. Só quem torce pro Corinthians faz barulho aí. Será que tem torcida do Flamengo no Acará? Bora beber toda! Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez... E aí, meu parceiro coelho? Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais. Cada pra cima! DJ Anderson, obrigado os comentários, com certeza o Clécio, DJ Val Kleber, juntos aí, daqui a pouquinho curtindo o Guerreiro Guarani, obrigado pelos elogios aí, viu? A gente agradece o povo do Acará pelo carinho, pela recepção maravilhosa. Parou de montar a família Guarani! Bora endoidar! You make me feel... Chego aqui do Lajinho, um abraço pra vocês! Passando queijo, toda a galera, o Bode Gremaninho! Alô, cara, pra cima!